Cheiro 15, página 140. Mas daí em diante, o assunto seria outro. Também ela, exposta na luz. E a garota? Quis saber o tio Rui. Como se a própria não estivesse presente. Tinha-se feito silêncio. A ação inativa. A inação calada. Silêncio. No living room da Vila Regina. Silêncio. Ouviu-se uma folha da Nogueira cair no chão, com um som de lata. Ninguém olhava para Milena. Não sei se vai ficar, disse Gininha por fim. Acho que deveríamos levá-la. Levá-la? Disse Ângela Margarida. Era tudo muito rápido. Para onde? Perguntou Gininha. Ah, uma coisa terrível aconteceu, disse a irmã, os cabelos quase louros, brilhando intensamente na poderosa luminosidade que entrava em casa e ofuscava tudo. Um momento. Rui Ludovice tinha pressa. O juízo rápido e perfeito, livre dos sentimentos que prendiam os outros à inação. Um momento. Por todas as razões e mais alguma, a Milene precisa de ficar aqui. Precisa ter responsabilidade por si mesma. Manter a sua estabilidade emocional. Ficar a viver na casa onde sempre viveu. Precisa de autonomia e de trabalho próprio. Precisa, acima de tudo, de regularidade e continuidade na sua vida. Seria assim que eu decidiria, se tivéssemos de decidir, e se ela fosse, de facto, minha sobrinha. Só que a mãe pediu que nunca a abandonássemos. Gininha afastou os longos cabelos, que por vezes se uniam em frente do rosto como uma cortina. A mãe agora já não está cá para impedir que a vossa sobrinha seja uma pessoa que cuide de si. Que habilitações tem ela? Como se Milene não estivesse presente, Ângela Margarida respondeu por ela. Só fez ciências e desenho do nono. E o que gosta ela de fazer? Ângela Margarida perguntou a Milene. O que gostarias de fazer, Milene? Servir à mesa? Tratar de crianças? A tua avó não permitia. Continuou o tio Rui. Mas nós permitimos. Agora podes ter horário, dinheiro e convívio com outras pessoas. Afinal, tu conduzes o teu carro, vais às compras, cozinhas. És uma pessoa autónoma. Vamos arranjar maneira de poderes fazer aquilo de que gostas. Trabalhas quando queres. Regressas quando queres. Estipulas os teus compromissos. Vais ter o teu ordenado. Vai ser bom, não vai? O tio olhou para o relógio. 2:20. Um almoço marcado, mas ação era ação. Quem poderia dar um job à sobrinha? Quem? Quem? Já sei. O tio olhou para uma agenda, marcou um número e falou muito alto. Barbosa, temos aqui um assunto particular. Já sabe o que aconteceu à sua madrinha? Sim, faleceu. Sim, precisávamos que desse um jeito à nossa sobrinha. Virou-se. Nas costas da ação, o suor fazia uma mancha ainda mais marrom. Falava agora em voz baixa. Terminou. Desligou o telefone. Clic-clac. Olhou para Milene e disse: tudo tratado. Começas quando quiseres. Primeiro, a experiência. Já está. Mas já está como? Perguntou a tia Gininha. Se nós não sabemos com quem falaste, como vai ela saber? Então o engenheiro Rui Ludovice pôs as duas mãos nas costas do fauteuil da esquerda. Não se sentou, o tio Rui nunca se sentou, em qualquer um dos fauteuis da avó Regina. E reproduziu a conversa que acabava de manter com o proprietário do restaurante Mãos Largas. Era para quando ela quisesse. Poderia ser no dia seguinte. Em face disso, Milene pensou que estava preparada para contar tudo o que se tinha passado durante aqueles 5 dias, entre 14 e 18 de agosto. Mas não para dizer sim ou não àquilo que ali se passava. E as tias perguntaram-lhe: sim ou não, Milena? Sim ou não? As tias a sorrirem para ela. Ela a sorrir para as tias. Todos em pé. Ninguém nos fauteuis. Ninguém nos sofás. Nenhum cotovelo nas mesas. O tio Afonso, todo de branco, ali mesmo em frente. Pois não diria nada. Não iriam obrigá-la a responder a um assunto para que não estava preparada. Ria para eles, mas não respondia. Não dizes nada? E o tio Rui Ludovice mediu-a de alto a baixo. como se aprovasse que ela não respondesse. Fazes bem em não decidir já. Se calhar a tua avó nunca deixou que transportasses uma bandeja durante toda a tua vida. Pois logo se vê. Devia ser o tio Rui grato a ela pela ideia das flores. Em vez de a confrontar com as calúnias dos jornais, o tio agradecia-lhe a ideia que tinha tido de colocar uma coroa em nome do presidente da Câmara de Santa Maria de Valmares. Em nome dele, do tio. O tio a guardar os dois fauteuis, uma mão em cada um deles, nas costas deles, nas orelhas deles, impedindo que os outros aí se sentassem. E ela, por isso mesmo, grata ao tio Rui, que tinha vindo mudar tudo o que ali se passava. As tias sem lágrimas, o tio Afonso sem dizer palavras ordinárias proibidas pela avó Regina. Só, calado, a olhar para a ponta dos sapatos brancos. O tio Rui Ludovice, super marrom na mancha de suor, a receber das mãos da tia Ângela Margarida o casaco castanho claro, a pô-lo por cima da camisa marrom. E ela ainda queria ter dito, porque estava preparada, o que tinha acontecido na câmara, como lá não estava ninguém, nem na manhã de sexta-feira, nem na manhã de sábado. E como fora aí que lhe tinha surgido a ideia de mandar colocar as flores em nome dele e da câmara. Ela queria dizer, pelo menos a ele, que afinal se interessava por ela daquela maneira. Todas as palavras dos outros que tinha guardado. Pax Domini introibo ad altarem Dei. Como a seta, como a ave, como o fumo, etc. Senti-o. Eu vivi durante vários dias dentro do diamante e tudo mais, só que não podia dizer nada enquanto o tio não o permitisse. Ele aproximou-se dela e disse-lhe: a Milene fica aqui muito tranquilita, em Vila Regina, acompanhada pelos seus tios. Agora tenho de ir, já o frutuoso deve estar aos saltos. A ação em movimento a despedir-se da tia Ângela Margarida, com muita pressa. Depois tinham de falar, havia mil coisas por arrumar, mas agora tinha de ser rápido. Tinha vindo surpreender cada coisa. Procurou os óculos de sol, que não sabia onde estavam. Enterrar os mortos e cuidar dos vivos, não é? Disse, à procura dos óculos. O tio Afonso, porém, barrou-lhe a saída. Mas então o que é isso, Rui? Chegas, falas, dizes umas coisas e pronto, desapareces? Pois eu acho que isto vai complicar-se. Adivinho uma grande borrasca. Por exemplo, quem vai fazer companhia à rapariga? Não é por nada, é só para ficarmos esclarecidos. O tio Rui, já pronto a abandonar o living room, voltou a sentar-se. Onde está a mulher a Dias? Como se chama a mulher a Dias? Juliana? Onde está o número de telefone dessa Juliana? O telefone abriu-se-lhe na longa mão. Chamou. Oh, dona Juliana, daqui fala o presidente da Câmara. Você, por acaso, não deveria estar aqui em casa da minha sogra? Não sabia que a minha sogra tinha morrido? Está bem. A dona Juliana estava de férias. Continua em férias? Pois é assim, ou vem ou procuramos outra pessoa. A minha sobrinha não vai ficar sozinha, compreende? Não pode mais horas, nem tem mais tempo. Duvida? Se não pode, diga logo, procuramos outra pessoa. Não pode. Pode. Então venha logo e combine tudo isso com a minha sobrinha. Sim, estamos aqui. Se não pode pegar antes, pega às 5. Combine com a minha sobrinha. A ação. Fechou o telefone. Clic-clac. Já está. Mais alguma coisa? Não. Ninguém via mais nada. Todos sentiam uma forte pancada na cabeça. Já lhe estavam os óculos. Na sua frente estava o cunhado, com as mãos postas por cima do pélvis estreito, vestido branco. Mas não foi para ele que Rui Ludovice falou. Foi para Milene. Percebia-se que a ação fazia elipses na sua cabeça, interpretava saltos. A ação a fazer sinopses, para ser mais rápido. Do cunhado para Juliana, de Juliana para Milene. Depois tens de me dizer, tintim por tintim, com quem falaste. Vamos apurar tudo por nossa conta e risco. Nada de ações judiciais. Que ações judiciais? Referia-se, sem dúvida, à intenção da tia Ângela Margarida. Mas para ser mais rápido e eficaz, poupava o nome da mulher. Agora o tio Rui Ludovice já tinha o casaco, os óculos, o telefone, a agenda, os bolsos das calças, os bolsos do casaco, da camisa, apalpou o longo corpo acabado de ginasticar numa piscina longe, tão longe que não ia nomear, para não confundirem com o Japão ou com a China, coisas patuscas que aconteciam, pois eles tinham estado exatamente no lado oposto, em Cancún. Apalpou o longo cabelo encaracolado, luzindo de óleo de essência de coco. Apalpou a ação do corpo, a ação da mente, e saiu, ficando o living room da Vila Regina escancarado, ensolarado, esverdeado, e os tios perdidos dentro dele, cheios de tonturas. Tonturas, sobretudo, na cabeça das tias. Alguma tontura nas fontes do tio Afonso Leandro. Eram quase 3 horas. Adeus, Angelita, disse o tio Rui Ludovice à tia Ângela Margarida antes de sair. Mas aí concretizou. Nada de processos judiciais. Há outros meios. Em política, só há mesmo outros meios, infelizmente. A Milene logo fala. Tem de ser com jeito, com tempo. Logo fala. Mas o luto ainda não tinha terminado. As tias fecharam os vidros, desceram as persianas, as teias ficaram invisíveis, as palhas escondidas, as manchas confundidas com as porcelanas, as nódoas da pintura confundidas com as escaiolas, e a sombra entrou de novo de mansinho, com suas múltiplas patas. O desgosto voltou a vicejar. Os 3 filhos uniram-se em torno de uma espécie de sonolência, onde o luto assumia uma forma de prazer dolente. Nenhum dos tios com fome, nenhum com sede, a repetirem as palavras do início. Aviões, processos, formigas, notícias, jornais. A missa de sétimo dia, que não haveria nunca. Voltava a viver-se ali alguma coisa de funesto e de lunar. Mas Milene tinha a certeza de que, se eles se afastassem, a casa ficaria desimpedida. Agora que já sabia que não iria ter ocasião de explicar coisa nenhuma, queria que todos se fossem embora. As tias, porém, retardavam a partida, porque andavam entre os móveis da sala, abrindo gavetas, mirando roupas, observando toalhas, e as suas mãos metiam-se lá dentro. Moviam tudo, embora não trouxessem nada. Que distinta era a mãe, dizia Gininha, o seu longo cabelo a cobrir-lhe a cara. E bainhas abertas, a juros, como já não há, dizia Ângela Margarida, aparentemente esquecida das suspeitas de Afonso, arrumada às cômodas das roupas da sala, encontrando nelas o espelho da alma da mãe. E Gininha achou exatamente um pedaço da alma da mãe ao deparar com os leques com que ela se abanava, o sopro de ir e vir, atrás do pulso grosso da mãe, com o barulho fino das pulseiras da mãe, suas sardas de velhice pintalgando a mão, as 2 filhas a ouvirem esse sopro, a olharem para o leque, e as lágrimas de ambas as tias a confundirem-se diante do olhar embezerrado do irmão mais velho, Afonso Leandro. Também ele a escutar o movimento das mãos da mãe, coisas femininas que o apanhavam de surpresa, tocando-lhe num lugar masculino sensível a leques e a panos. Que coisa teria acontecido? Parecia ter abandonado a tese da conspiração da mãe contra os filhos, sobretudo contra as filhas. Agora, com as palavras contidas, deixava a surpresa voltar à vida. E de súbito, quando a tia Gininha via a alma da sua mãe nas taças bago de arroz que mirava, só mirava, colocando-as delicadamente como as encontrava, tocando-lhes só com as pontas dos dedos, dizendo exemplarmente empilhadas. A tia Ângela Margarida descobria cartas enlaçadas com fitas, que mostrava como se fossem biografias. Colocar no mesmo sítio, tias, colocar, colocar. Lá estavam as tias, uma e outra, tocando nas coisas intocáveis da avó Regina. E então sucedeu que Afonso Leandro, como se acordasse de um luto de anos, se levantou, olhou o relógio, tomou o telefone entre mãos e começou a marcar um número. Enquanto marcava, o tio virou as costas possantes, movendo-se sobre as pernas ágeis. Caminhou na direção das portas que davam para o jardim microclima, mas em vez de o seu corpo inferior transportar o superior até aos vidros, como seria de esperar, virou-se. E como a pessoa do lado de lá respondesse, curvou-se pela cintura e atirou o seu assento para um dos fauteuis da avó. Enfiou aí o seu pélvis, removeu-se, encaixou-se, passeou com a mão pelo braço do cadeirão, o da direita, aquele de onde ela via a televisão, e como se tivesse caçado alguma coisa aérea muito procurada, disse muito alto: Isabel! Gritou: Ainda aqui estou! E em vez de se levantar, recostou-se completamente no fauteuil da avó Regina. Sim, ainda! Recostou a parte de cima e a parte de baixo. A própria cabeça ficou bamboleando entre as duas orelhas do cadeirão, como se todo ele lhe pertencesse e se lhe entregasse, esmagando ali a sombra da avó. E Milena sentiu uma substância opaca cegá-la para tudo mais que não fosse aquele corpo de filho velho em estado fetal, e gritou de tal modo que Afonso Leandro, sobressaltado, desligou o telefone e levantou-se, olhando para o assento. O que é que eu fiz? Saia daí já! Saia, saia! Milene, agarrada pelas tias, fincada nas pontas dos pés, com os calcanhares afastados e os joelhos unidos, disse-lhe: Salte já desse cadeirão! O cadeirão é da avó Regina, percebe? Percebe isto que eu lhe estou a dizer? Levante daí esse seu cu de galã! Ela própria sabia que os seus olhos tinham ódio e enfrentavam o tio. Enquanto ele, homem maduro para cima, rapaz para baixo, ficou parado, atordoado, toda a noite sem dormir, 4 horas de atraso em Heathrow, esse lugar devassado, ficou parado, o oposto da ação em ação, a inação em inação. Ele que tinha sido um comando e aos fins de semana era um dos bons cavaleiros do hipódromo, para além de ser um expedito advogado, com escritório junto ao tribunal, estava inerte diante da sobrinha. Aliás, Milene também sacudiu as tias com os cotovelos, um cotovelo para cada uma das tias, e disse que se fossem embora, que deixassem aquele lugar em paz, que elas não tinham nada que mexer nos objetos da avó Regina, a não ser só para ver, só para olhar. E as tias, Gininha e Ângela Margarida, sacudidas pela ponta de cada um dos seus cotovelos, desconheciam a sobrinha. Era a primeira vez que lhe testemunhavam um acesso de fúria daquela intensidade, ou má criação. O que não era indiferente de ser uma coisa ou outra, mas fúria seria apenas fúria, e má criação era muito pior. Só que elas estavam ainda a acreditar que se tratasse apenas de fúria. Milene! Calma, Milene! Ninguém te quer fazer mal? Aproximando-se uma e outra, dos cotovelos de Milene, como quem se aproxima de um felino estimável, subitamente embravecido, a perdoá-la, a acalmá-la, a dizer que sim, que ninguém mais iria tocar nos lugares sagrados que tinham sido da avó Regina. A ação contemporizadora, a entrar nas veias das tias e a aparecer-lhes na cara. Os três irmãos, unidos, já distantes dela, com medo dela, ela distante deles. Milene, exaltada, a ouvir diante de si. Olhe que você é uma moça muito esperta, muito formidável. Se eles a chatearem, moça, você não se deixe rebaixar. Defenda-se, defenda-se. Totus tuos, introibo ad altar emdei. Miseriarte tui. Palavras tomadas dos outros, como a ave que voa, a notícia que passa, o fumo dissipado na aragem, passagens do livro da sabedoria. Ela é a sobrinha do senhor presidente. Coragem, desapareçam todos da minha vista. Ninguém dominava Milene. Vão-se embora para vossas casas. Eu quero que a tarde os engula a todos, que desapareçam, ok? Ok? Com a voz muito fininha, que a tarde engula a todos vocês, mais as putas das vossas vidas.